Você está sintonizado na Cruzeiro FM. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings.

stars that fill the skies are in my eyes. Yes, you feel you'll always be. Para 6 de agosto, Sorocaba Auto Show, o maior evento automobilístico em Sorocaba no Pavilhão Cianê. O show das concessionárias, exposição e venda de novos e seminovos, nacionais e importados. Mais de 6 mil metros quadrados em automóveis com toda a segurança, infraestrutura e o menor preço. Entrada R$1 e você estará ajudando o Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. A sua chance de comprar seu automóvel com as melhores concessionárias está no Sorocaba Auto Show. De 4 a 6 de agosto no Pavilhão Cianê, Avenida Afonso Vergueiro, 823. Sorocaba Auto Show, o ponto de partida do seu novo carro. Apoio, Jornal Cruzeiro do Sul, Santa Casa Saúde e Associação Comercial e Industrial de Sorocaba. Patrocínio PetroSul, conquistando você. Realização, MITIA Assessoria e Comunicação. Farmamed informa. 7:06. Farmamed, sua saúde em primeiro lugar. American Time é o que você está acompanhando aqui, na sua Cruzeiro FM 92,3. Yeah. fool, and don't I know it? But a fool can have his charms. I'm in love, and don't I show it? Like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-bite imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered, am I? Fique agora com esta inesquecível interpretação. Don't ask me just how it happened. I wish I knew. I can't believe that it happened. I got lost in her arms. Dark in her arms, and I lost my way. From the dark came a voice, and it seemed to say, I can't recall, but her arms held me fast, and it broke the fall.

Assine já o Jornal Cruzeiro do Sul, o melhor jornalismo de Sorocaba e região. Convênio médico e odontológico, com mais de 1000 médicos e dentistas. É um benefício que vira dinheiro na hora das consultas. Todo mês, o assinante do Cruzeiro tem um Cruzeiro Card, com promoções e brindes exclusivos. Fique bem informado. Leia e assine o Jornal Cruzeiro do Sul. Ligue 224-5111. 224-5111. Jornal Cruzeiro do Sul. 7:21. Para você não ficar mais para trás, a Feira Amor montou uma equipe campeã só para você. Goodyear, Loctite, Aerokip, Teadit, Spiraflex. É a fórmula do sucesso garantida. Tudo isso para manter você sempre em primeiro lugar. Feira Amor, o seu shopping da borracha. Avenida General Carneiro, 365. Televendas 0800-16-8696. Os melhores momentos da música norte-americana. É o que você está acompanhando aqui, na Cruzeiro FM, em American Time. By starlight and not a dream. My heart and I agree, she's everything on earth to me. By starlight and not a dream. Oh, my heart and I agree, she's everything. On earth. you call yourself a love expert? Studied, graduated, and qualified to show me what it's all about? Oh, honey, talk is cheap. You're gonna have to convince me. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Right here is the perfect spot to learn. Teach me tonight. Starting with the ABC of it. Right down to the XYZ of it. Teach me the whole mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard. Above us, and if a shooting star should fly by, I'll the sky's a blackboard, high above us, and if a shooting star should fly by, I'll nel giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò fino a quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando. Got someone who needs me, someone I've needed for so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I got someone I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you're not gonna take it. Long as I've got love, babe, you can bet I'm gonna make it. For once in my life, I've got someone who needs me. Oh, can bet I'm gonna make it. For once in my life, I found someone. Yes, for once in my life, I've got someone. Once in my life, I've got someone. Melhor momento da música americana, aqui, na Cruzeiro FM. All of me, why not take all of me? Can't you see? I want to lose them. Take my arms, 'cause I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. I carry is handsome. It's worth its heartache in ransom. Now when that twilight steals, I know how the lady in the harbor feels. Just as blue, blue is the sky. Since love is gone, can't get myself together. Guess I'll hang my tears out to dry. Tell them I'm busy. While the whole I've got to get, wide world got to get a new is fast asleep. You lie. I hang around at home awake and ask myself, think about where is she? Guess I'll hang my tears out to dry. Dry little teardrops, my little teardrops, moving on a string of dreams. My little memories, those little memories remind her of our crazy schemes. Forget about her. You'd be his. And I gave that if treatment only he would a try. In the wee strangely enough, hours I got along without her. Then one day he passed me. E os tempos. Termina aqui American Time. Oito horas, cinco minutos. Tribute a Associação Comercial e Industrial de Sorocaba. Patrocínio PetroSul, conquistando você. Realização MITIA Assessoria e Comunicação. Romantismo e bom gosto só pra você. Começa agora pela Cruzeiro FM. Toque de classe. Música. venceu, depois chorou, então fui eu. Certeza de que o amor vem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Cruzeiro FM, 100% digital. Uma notícia está chegando lá do Maranhão. Andeu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral, de Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil central, chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe, belo é o povo, como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, seu destino é um dia se juntar. O canto mais belo será sempre mais sincero, sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade, ser mais sábio que quem o quer governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, e vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar e costa pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. We'll be right back. verdade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o lado e passar pro Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. I've been around this world, I've been a lot of places, seen a million faces in a thousand times. But when I looked into your eyes, I knew I found heaven, and I've been wanting to tell you, I never want to let you go. It may be winter in Eden, but what I'm feeling is summer in my heart. Is it too familiar to say I love you? Would you be suspicious if I asked your name? Tell me, what would it take to really convince you that I'm gonna love you, even if my heart would break? I can feel it coming, I can hear it coming in the wind tonight. Could you turn this man into a true believer when you left your traces on that moonlit night? It may be winter in Eden, when I'm with you, it's summer in my heart. Is it too familiar to say I love you? Would you be suspicious if I asked your name? Tell me, what would it take to really convince you that I'm gonna love you, even if my heart would break? Let the mountains tumble, tumble to the sea. Let the rivers overflow, it won't bother me. Let the stars go out tonight, 'cause I can see them in your eyes. And I'm gonna love you, even if my heart. If I ask you, name, tell me, what would it take to really convince you that I'm gonna love you, even if my heart would break? And I'm gonna love you. Para proteger seu patrimônio, chame a Graber. A primeira empresa brasileira deste segmento a obter a certificação ISO 9002. Profissionais altamente qualificados e recursos tecnológicos de última geração garantem a sua segurança 24 horas por dia contra visitas inesperadas. Chame a Graber. 0800-1681-88. 0800-1681-88. Promoção especial para Sorocaba e região. 8 horas 21 minutos. Segunda-feira, às 21 horas, a Cruzeiro FM apresenta Música e Poesia. A sintonia que faz a diferença. Cruzeiro FM e você. E um toque de classe. Thank you. canções, lindos poemas, doces frases de amor. Infelizmente, como eu não aprendi o ABC, eu faço samba de ouvido pra você. Canções, lindos poemas, doces frases de amor. Infelizmente, como eu não aprendi o ABC, eu faço samba de ouvido pra você. Depois de muitas frases lapidar, eu percebi que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci. E que o verbo amar não se conjuga sem faço samba de ouvido pra você. Graus 92,3. Do pobre parece a grande ilusão.